ZYE 975, Rádio Itajubá, 107,7 FM, 3.000 watts de potência. Itajubá, som de Minas Gerais. Rádio Itajubá, a primeira da cidade. Rádio Itajubá, Rádio Itajubá. Rádio Itajubá.